345 da nossa Harpa Cristã, que se intitula Ó, Tenho Gozo. Abra sua Harpa Cristã número 345 e louvemos de todo o nosso coração. Oh,